que recordação me vem. Teu rosto lindo quando vinha vindo me ver. E recordo bem do seu jeitinho com muito carinho. Que vontade de chorar, que vontade de morrer, quanta emoção senti. O tempo passou, porém não apagou da minha lembrança deste amor meu ideal, que foi tão real. Recordação, que alucinação do meu grande amor. Que recordação me lindo quando vinha vindo me ver. E recordo bem do seu jeitinho com muito carinho. Que vontade de chorar, que vontade de morrer, quanta emoção sei. Passou, porém não apagou da minha lembrança este amor meu ideal, que foi tão real. Que recordação, que alucinação do meu grande amor.